1, 2, 3. Cassius was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. Good night and good luck. Good night and good luck. Uma hora de sons mais ou menos alinhados. Começa bem antes do Chico Fininho e do seu putativo pai. É essa a história que vamos contar neste Good Night and Good Luck. Partimos, na dobragem das décadas de 50 para 60, com o EP Calores da Canção. Vamos ouvir então os Conchas com Quero o Teu Amor, Daniel Bacelar e os Gentlemen com Miudita, Joaquim Costa, o Elvis de Campolide com Rip It Up, mas, para animar as coisas e para começar, os Tártaros e Tartária. Thank you. só para te ver que loucuras praticar. Quero o teu amor, dá-mo por favor, junto de ti eu ficarei. Olhe-me nos olhos e vê, isto não é ilusão. Acredita, pois, o amor não volta ao coração. O amor não volta ao coração. O amor não volta ao coração. O amor não volta ao coração. Miúditas, e sempre serás para mim. Mesmo que não queiras, eu só penso assim. Oh, oh, miúditas, da cabeça até aos pés, por mais que tu queiras, não mostres o que não és. Eu sei que gostas de mim, mas não te quero assim. És bem bonita, de encantos sem fim, mas tu não serves para mim. Pois, miúditas, e sempre serás para mim. Mesmo que não queiras, eu só penso assim. Uou, uou, miúditas. Eu sei que gostas de mim, mas não te quero assim. És bem bonita, de encantos sem fim, mas tu não serves para mim. Pois, miúditas, e sempre serás para mim. Mesmo que não queiras, eu só penso assim. Uou, uou, miúditas, yeah, yeah, yeah, miúditas. Uou, uou, uou, miúditas. Well, I'm sitting in a scouting bee, put a man on a way to half the day. And just go, go, go, whatever you want. The beast be away and the beel be away. Just him go in a cho-cho ball. I want on the me one, I want to be a mo' rugger. A mo' rigger. A mo' shaker. Oh, the volley. Oh, the baby. We're supposed to marry a rocking baby. The bill be late, you still go in a church of all. I want on the me wall, I wanna be a mo' rugger, a mo' rigger, a mo' shaker. Oh, darling, holy baby, we're supposed to die. I'm sitting in a disgusting bay, put him on a mono in the half today. I just go, go, go, wanna be a mo'. No som do bloco, ouviremos Twist para dois de Zeca do Rock, A Ama Chancho dos Steamers, Vitor Gomes, O Gato Negro com Mama, O Shakes com Missing You e o Conjunto Mistério com Tired of Waiting. Sem lembrar o que a vida tem de triste, vem dançar, vem dançar comigo twist. Olhar de matar, não há como ter. Eu vem dançar, põe o teu olhar no meu. Yeah! Quero ver o teu ardor quanto dura. Vamos ter um carnaval de loucura. Para nós nada existe neste turbilhão. Oh, o twist, escuta o meu coração. Quando te vi pensei eu que tu é que eras a tal, e que o destino te deu um olhar que me faz mal. Sem lembrar o que a vida tem de triste, vem dançar, vem dançar comigo twist. Isto é só para nós, verás que depois estamos sós. Este twist é só dos dois. Yeah, vamos ser no mesmo ritmo rivais, e dançar até não podermos mais. Twist! Pensei eu que tu é que eras a tal, e que o destino te deu um olhar que me faz mal. Sem lembrar o que a vida tem de triste. Yeah! Vem dançar comigo twist. Isto é só para nós, verás que depois estamos sós. Este twist é só dos dois. Yeah! Vamos ser no mesmo ritmo rivais, e dançar até não podermos mais. E dançar até não poder mais. At the end of the line, and very soon I'll be true. All my dreams are finished. I've seen that I'm gonna perish just because I'm missing you. Oh. At the end of the line, and very soon I'll be true. All my dreams are finished. I've seen that I'm gonna perish just because I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you. Tired of waiting, tired of waiting. começamos o terceiro bloco com uma música mítica do rock português, o Conjunto Académico João Paulo com Uli Guli do Montanhês. Depois, O Espelho, da banda Os Ecos, Os Nómadas com What I'd Say e ainda o Quinteto Académico com Train. Thank you. Bola Flex oferece e os Nómadas cantam. Well, I see the girl with diamond ring. She knows how to shake that thing, man. Baby, all right. Whoa, baby, all right now. Dream.

dentro, o mundo e a vida, e o amor de um amigo. Find these lightning bounds, leaves in the land that no one has. Estamos quase no fim deste Good Night and Good Luck, mas ainda temos mais quatro músicas. Os Chinchillas, de Filipe Mendes, com Don't You Want No More, Filarmónica Fraude, com Flor de Laranjeira, Os Tubarões, com Poema do Homem Rã e, para final, o Quarteto 1111, com B-Side. Muito boa noite e até ao próximo Good Night and Good Luck. Aquela igreja toda enfeitada com cravos, brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem. Vi as pessoas fracos, vestidos, chapéus, tudo pela última moda, de olhos alegres que chove, vomito de felicidade, tudo gente muito bem. Chegou o noivo, depois a noiva, e mais por aquela igreja toda enfeitada com cravos, brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem. Rebenta a bomba, só passaram 4 meses desde que a noiva se deu, e o povo morde nela, já que vem adiantado o filho que hoje nasceu.